Não há que temer o apocalipse. Brasileiros, portugueses, todos aqueles que estão me ouvindo. Tem muita gente que não é brasileira nem portuguesa e, no entanto, fala o português. Ou entende o português do Brasil também. O quinto, o sexto e o sétimo flagelos. Vocês sabem que no capítulo 15 está escrito isto aqui no versículo 1. Quem tem aí o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, um livro meu, está tendo um grande sucesso, está vendendo aos milhares. Lancei-o também em Portugal, no meio dos irmãos católicos, protestantes, espíritas, como Dona Júlia, Dona Mariazinha, todos. Como é que vai o Felipe, o hospitaleiro? Ele diz assim: opa, Ivan Neto, eu te vi na televisão. É uma gracinha o garoto. Tomara que a Augusta saiba o tamanho do espírito que está ali do lado. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 15. E vi no céu outro grande sinal. Vamos ler todos juntos? E vi no céu outro sinal grande e admirável. Outro sinal grande e admirável. Sete anjos. Que tinham os sete últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Bem, agora vamos ver os flagelos. Já disse que o Apocalipse só mete medo aos criminosos. Mas alguns vivaldinos estão dizendo assim: o Paiva está dizendo que o Apocalipse não apavora, então é porque nós temos que continuar na gandaia. Cada um por si e Deus contra. Não distorçam a minha palavra. O Apocalipse é um livro seríssimo. É um livro cheio de seriedade. Não distorçam as nossas palavras. Não é pegar o Apocalipse e dizer: não, isso, nós tínhamos medo, o pai vai estar dizendo que não tem que ter medo. Em primeiro lugar, o medo não leva a lugar nenhum. Mas o Apocalipse não deixa de ser um severo alertamento aos que agirem mal. Porque agora é a hora de mais um julgamento da humanidade. Já houve vários julgamentos, como eu expliquei aqui. Cadê o Império Romano? Foi julgado, condenado e acabou. E assim tantos outros impérios. Mas eu acho engraçado, engraçado mesmo, que alguns irmãos, alguns, quando a gente fala na volta de Jesus, eles se põem meio na dúvida e dizem: não, ele vem apenas em aparência espiritual, simbolicamente. Ora, vocês amam Jesus? Você é uma pessoa, não fica ansiosa em vê-la e abraçá-la? Ficamos! Então, por que algumas pessoas ficam criando mil sofismas mais trabalhosos e cheios de nuances que os sofismas construídos pelos sofistas da Grécia, só para dizer que Jesus não vem pessoalmente? Vem sim! Por que não desejar que Jesus volte? Se ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, tantas vezes quis eu juntar teus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos, quer dizer, sob as asas, Que amor nessas palavras de Jesus para uma cidade impenitente que logo em seguida vai crucificá-lo. Mas tu não o quiseste. Dia, porém, virá em que não me vereis mais. Não, até hoje não viram mais. E só voltareis a me ver. Ele já falava com o povo todo o que passou para a segunda pessoa do plural. Quando disserdes, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o Apocalipse é o remédio que a humanidade pediu para si mesma. Porque não há um ato na humanidade que não tenha consequência. Ou então é a baderna geral, é o caos. O quinto flagelo. Página 98 do livro O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Primeiro volume. Versículos 10 em diante. E derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Cujo reino se tornou em trevas. Cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam as línguas. E os homens remordiam as línguas. Por causa da imensa dor que sentiam. Por causa da imensa dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu. Por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Mas não se arrependeram de suas obras. Mas não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. O sexto flagelo. Por que que eu estou lendo com vocês aqui? O que que eu quero que ocorra com vocês? Vocês se desintegrem ou se integrem na vibração do Apocalipse? Se integrem na vibração do Apocalipse. Nos integremos na vibração do Apocalipse. Que é o livro mais feliz da Bíblia Sagrada. Que anuncia a volta triunfal de Jesus. No Evangelho ele veio como cordeiro. E foi morto. No Apocalipse ele volta como leão. Leão da tribo de Judá. O sexto flagelo. E derramou o sexto anjo a sua taça. E derramou o sexto anjo a sua taça. Sobre o grande rio Eufrates. Sobre o grande rio Eufrates. Cujas águas secaram. Cujas águas secaram. Para que se preparasse o caminho dos reis. Que vem do lado do nascimento do sol. Que vem do lado do nascimento do sol. O Oriente. O Oriente. Então vi sair da boca do dragão. Então vi sair da boca do dragão. Da boca da besta. Da boca da besta. E da boca do falso profeta. E da boca do falso profeta. Três espíritos imundos. Semelhantes a rãs. Semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios. Porque estes são espíritos de demônios. Quer dizer, espíritos atrasados. Demônios são espíritos atrasados. Operadores de sinais. Operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro. Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. E guarda as suas vestes. E guarda as suas vestes. para não andar nu. Para não andar nu. E não se veja a sua vergonha. E não se veja a sua vergonha. Vocês veem como Jesus é misericordioso, porque o Apocalipse é de João ou de Jesus? Porque logo de cara, no início se diz, Apocalipse de Jesus, que Deus lhe deu. Então, Apocalipse é uma palavra grega que significa o quê? Revelação. Então, de cara é dito que é a revelação de Jesus. João Evangelista é formidável, mas Jesus é bem maior que João Evangelista. Basta ver que o discípulo historicamente registrado no Evangelho é João. Não Jesus. Jesus é o mestre. Então Jesus vem descrevendo o que vai acontecer no sexto flagelo. E antes de chegar ao versículo 16 do capítulo 16, que é o Armagedom, ele prepara os seus fiéis discípulos de todas as crenças da humanidade. O Apocalipse pertence a toda a humanidade. E esses irmãos dessas crenças têm um grande valor, porque guardaram esse livro milhares de anos, séculos e séculos, mas pertence à humanidade. Quem ler o meu livro, primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os simples de coração, vai ver o que eu digo lá. O Apocalipse, por ser revelação, está em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus na parte profética. Na parte humana é aquela baixaria que vocês sabem. Filho embebedando o pai para se casar com ele. Ih, vou parar por aí, tem tanta coisa. Onanistas. Né? Mas aquilo são os erros humanos que provam que a Bíblia é realmente sagrada, porque a Bíblia sagrada conseguiu sobreviver aos pecados dos seus próprios escritores, que eram os homens, até os profetas, escolhidos por Jesus, que é o Deus do planeta Terra, para trazer à humanidade o texto sagrado. Jesus precisava de alguém que fizesse. Precisava dos seres humanos. E alguém perfeito na Terra? Não! Então aquela imperfeição que está ali é de nós, seres humanos, não é de Deus. E a Bíblia é tão sagrada que sobrevive aos erros até dos seus guardadores. Daqueles que tiveram a missão, não é verdade, professor Tácito? De registrar a Bíblia para a memória da humanidade. A visão sacratíssima da Bíblia está aí. Se ela não fosse sagrada, a humanidade teria destruído a Bíblia. Não só a humanidade que viria depois, mas os próprios profetas e discípulos. Mas Jesus mais tarde revelaria o segredo dessa coisa ao dizer: não vim para os sãos, os sadios. Vim para os enfermos, porque os sadios não precisam de médico. Então Jesus, no capítulo 15, nos conforta, antes de nos avisar e mostrar a realização da guerra total e final, guerra esta que não deixará nenhuma nação neutra. Eis que venho como vem o ladrão, diz o divino chefe da humanidade, Jesus. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, quer dizer, a sua moral, o seu caráter, para não andar nu, que são os nossos atos dignos que nos vestem a alma, e não se veja a sua vergonha, porque os atos perversos nos despem. Você não costuma dizer, quando descobre o camarada é cafajeste, você diz assim, tá vendo? Ó, agora está nu diante da gente, suas sujeiras estão todas aí. Está aqui, ó, bem claro. E em seguida, nos avisar, nos alertar, nos confortar e advertir, Jesus diz no versículo 16, do capítulo 16 do Apocalipse. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. É a planície de Magedo onde morrem os reis. Que Armagedom quer dizer também, eu vou explicar a vocês, trazendo as pesquisas que fiz. Cortar pelo alto. Eu agora estou apenas lendo o texto. Mas virei mais tarde pregando para o Brasil e para Portugal, e para quem queira nos ouvir, honrar-nos com a sua audiência, o livro mais importante da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus. A cabeça da humanidade, o cabeça da humanidade, o chefe supremo do planeta Terra. Jesus é o supremo governante do planeta Terra. E Jesus disse que vai voltar, não disse? Então, ele voltará. Eu voltarei, diz o mestre no Evangelho. E também anuncia que voltará no Apocalipse, que na definição de Zarur é o Evangelho moderno.